traz refrigério. No teu lugar eu fico tranquilo. Teu lugar. Me sinto seguro. Teu lugar me traz refrigério. Sim, Senhor. No teu lugar eu fico tranquilo. Teu lugar me leva, Senhor. Me leva ao teu. La la la la la. tua presença. A provisão. Guia-me pelas veredas da justiça.